deixa os moleque fluir, tá ligado? Tá ligado? É tudo nosso mesmo. Complexo Radical, Manoel, Maloca Hits. Hoje acordei sem você do meu lado. Não imagina como fiquei. Não levei a sério que tinha acabado. Pra falar a verdade, eu nunca esperei que fosse acabar assim. Você se foi e nem se despediu de mim. E agora, o que faço aqui? Sozinho nesse quarto, lembrando de tudo que vivemos, de tudo que te fez chorar. Só agora percebo, mas achou que é tarde pra consertar. Seu lado, difícil esquecer como você me fez. Feliz.